ha pasado. Madre mía. Ropa. Exacto. Dormir e sonhar é uma amostra da elasticidade e a amplitude do tempo, do abismo temporal. Dormir é a única coisa que marca a diferença temporal entre o passado e o presente.